Obrigado. Aliás, é 410 versus 080 graus no café. Rádio Alaska Kilo, do Faro 20, está no controle, está lá no 20, 20. 208, Alaska Kilo. Eu vou ir elétrica. contornar para o 300, pelo visto vai ser, vai ser usar um nível de voo 090. Atenção, direita, 0, direita, 300, usar 090, 300. Canela 3, usando como pronto durante a posição de 11 horas, na 1-0, mil, usando 090 para 240, é um campo bravo mais técnico. Entra para a família 63. Com a EMA, o Vete de Herói, mais 0, 80 graus, 169. Reposta, quando no chão controlado. Thank you. Alfa Kilo, vou direto do solo da Conquista, sistema 735, frequência 126.0, alternativa 28.1. Zero, 208, Camarei, vai lá. Это верхняя закупка, парни, будет 3, 5 и 2. Autorizado táxi via Oscar, você pode chegar no pista. Golf Tango, autorizado ponto Sistema 0, vento 080 graus, 149. Autorizado, aliás, favor, George, está autorizado a interceptar a linha do litoral. Reporte para o cruzamento. Após 2 minutos, boa vida, 3, 8, 9.

Décimos, no momento agora, 090 graus, 149. Gente, voo 966. Zona 92, subida para 2190 mais, para número 2 na próxima. Alô, acho é a Baixa. Mas se o Zulu reporte no posto de Sarota, tá? Zulu, autorizado cruzamento 17, após taxiway Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo Windows em Nicolás. Sem saber posição 3. temperatura na sala. Thank you. Marcelo Zulu, do Matel 065, dia Constituição, eu queria ativar direto do Terra Índia Romênia. Vai ser excelente, obrigado.